ください。 Perigo entre riscos e desafios. Minha vida é uma estrada cheia de pedras no caminho. Desde o início, revelação desperta o meu raciocínio. Eu fui na diretriz pelo caminho mais oblíquo. Não complico e vivo cada segundo que eu respiro. Bom fluido transmitido natural pelos espíritos do bem. Mensagem positiva vai além da porcentagem de MCs que se fazem de refém. O percurso é suado, mas nem todos estão ligados. Entre trancos e barrancos conquistamos nosso espaço. Lado a lado com quem? Do próximo que é o bem. Todos pelo justo, sem querer ser melhor do que ninguém. Hey, ho, sentido que é bairro flow. E tô com poucos confirmados desses que me apoiou. Mas deposita minha fé naquilo que quiser. Um dia estrela brilha, acredita se quiser. Nunca cantei porque é moda, básica nunca dei corda. Meu rap me incomoda, eu não parei minha trajetória. Busco vitória na trilha, virando noite e dia. Eu vivo no mundo real, me desvio das fantasias. Um tanto melancólico para ser que eu não posso. Fui em busca de um sonho, o microfone é o acessório. Direto da metrópole, sigo o espetáculo. Entre presas e monte, desvio dos seus tentáculos. Na simplicidade eu viajo pela cidade. Entre bases e frases, fazendo um som na humildade. Entre décadas, épocas, derrubando réplicas de rima. Estilo de MC é ter uma meta. Na simplicidade eu viajo pela cidade. Entre bases e frases, fazendo um som na humildade. Entre décadas, épocas, derrubando réplicas de rima. Estilo de MC é ter uma meta. Se é pela paz, eu quero mais que não presta, fica pra trás. Eu trago ideia positiva, só mensagem eficaz. Na simplicidade, viajando pela cidade. Um pescador de ilusão, evoluindo a cada fase. Quem me conhece sabe, eu não desisto tanto do fim. Desejo em dobro pra tu, o que quiseres pra mim. Tenho a visão além do alcance dos falsos. Causador de intriga, sempre mete pilha. Quando escuta aquelas rimas, eu sigo sossegado de esquina, viajando na trilha. Com estilo diferente que expresso minha poesia. Quem diria que um dia deixaria de ser sonho todos os desejos que um MC mais queria. Como uma estrela sem brilho, fiel a tudo isso. Eu tenho a ajuda dos anjos dos céus que iluminam meus caminhos. As consequências, lei da sobrevivência. São poucos pelo certo e muitos na decadência. A vida é uma escada gigante com enormes alto-falantes. Cheio de segredos guardados e livros na estante. Tranquilo, sossegado, na sola do sapato. Eu represento Zona Sul, Expresso 184. Sociedade secreta que na rua se destaca. Esperto com a falsidade, bem distante dos piratas. Só toque de mágica, o despertar dos pensamentos. MC, não é trilhado nem feito de momento. Na simplicidade eu viajo pela cidade. Entre bases e frases, fazendo um som na humildade. Entre décadas, épocas, derrubando réplicas de rima. Estilo de MC é ter uma meta. Na simplicidade eu viajo pela cidade. Entre bases e frases, fazendo um som na humildade. Entre décadas, épocas, derrubando réplicas de rima. Estilo de MC é ter uma meta. Na rua cai a chuva, pessoas estão à procura de abrigos, amigos que possam lhe dar uma ajuda. Sentimento diferente, sensação de estar sozinho. Certeza ou incerteza de estar no precipício. A três pulsos no infinito, perdido no labirinto. Confuso com tudo isso, mesmo assim segue o destino. Trapace as barreiras que tiver na sua frente. Fortifica fé nos aliados que protege a corrente. Não louco, delinquente, justos, impertinentes. Passam rápido, distante, como estrela cadente. Não acredito no que vejo, no som que eu escuto. Teorias e práticas expostas no submundo. Eu represento o mínimo, meu raciocínio é expressado. Mantenha paciência com os neurônios estressados. E se quiser, por favor, pega a fita, aperte o rec das ruas da metrópole. Mais um clássico de Porto Alegre.